Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho. Dão, dão, digiridão, dão, dão, dão, digiridão, dão, digiridão, dão, dão, dão, digiridão. Não sei mais pra onde ir, de aqui a noite foi. Acorda, Pedrinho, I'm not afraid to die.